de onde aparece, já que o gênero aborda os costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. Então, vem aí a literatura de cordel, a realização da Feira de Literatura de Cordel do Sertão. É uma ação que celebra os poetas de todas as épocas que cantaram as águas cálidas do Pajeú. Então, tá aí, a partir do dia 16 até o dia 20, em Serra Talhada, melhor dizendo, localizado, vai ser no Museu do Cangaço, vai ter aí mesa de grosa feminina, mesa de grosa feminina do Pajeú, com Helenilda Amaral, de Afogada Engazeira, Tamara Queiroz, Carnaíba, Francisca Araújo e Iguaracir e Vívia Maria São José do Egito. Apresentação de Verônica Sobral Tabira. Isso no dia 16, uma mesa de grosa. Muito bom a mesa de grosa. Tenho vontade de trazer poetas e poetisa grosadores. Isso não é um palavrão, não, viu? Poetas e poetisa grosadores, para que Mirandiba possam, o pessoal possa ter oportunidade de conhecer aí poetas e poetisas grosadores. Muito bom. Vamos de música, vamos sim. Na sequência tem muito mais. Você já pediu sua música? Ainda não? É, então pode pedir sua música, porque aqui assim pediu a gente toca. Quero mandar um alô para Petoca e família, ligada aqui na programação da Rádio Nova. Mandar também um alô para Neto Flor, Socorro Brejo e Juna Brejo, lá na nova fazendinha Lagoa do Caruá. Quero mandar também um alô para a turma boa que está sintonizado. Isso mesmo. É um pessoal que está sintonizado lá na derradeira várzea do Heraldo de Mané de João, lá no Olho da Aguinha, Nequinho, Didi Valdemar, lá na divisão. Obrigado por estar sintonizado aqui na Rádio Nova. Você vai curtir agora essa daqui. Depois dessa música vem o apoio, vem o Bloco da Notícia. Daqui a pouquinho o Bloco da Notícia. Você vai curtir essa daqui. Ainda sinto cheiro bom, terra molhada já secou, mas ainda cheira. Menino grita pendurado na porteira, o pai já vem trazendo gado pra trancar. Ainda sinto um cheiro bom, do fumaceiro, do fogão e a laranjeira, onde juntava a meninada da ribeira, pra ver o sol descer do céu pra descansar. É como um cheiro de paixão a me envolver o coração, é como um cheiro de amor. É como um verso ponteado, é como um sol alaranjado que insiste em não se pôr. É como casa de caboclo, é como a sala de reboco que o poeta cantou. É como o cheiro da morena, linda flor de açucena que meu peito cochilou. É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde o tempo de menino, acompanha o meu destino, me faz tão feliz assim. É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde o tempo de menino, acompanha o meu destino, me faz tão feliz assim. Ainda sinto um cheiro bom, terra molhada já secou, mas ainda cheira. Menino grita pendurado na porteira, o pai já vem trazendo gado pra trancar. ainda sinto um cheiro bom do fumaceiro, do fogão e a laranjeira, onde juntava a meninada da ribeira pra ver o sol descer do céu pra descansar. É como um cheiro de paixão a me envolver o coração, é como um cheiro de amor, é como um verso ponteado, é como um sol alaranjado que insiste em não se pôr. É como casa de caboclo, é como a sala de reboco que o poeta cantou. É como o cheiro da morena, linda flor de açucena que meu peito cochilou. É como o cheiro de saudade que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde o tempo de menino, acompanha o meu destino, me faz tão feliz assim. É como um cheiro de saudade que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde o tempo de menino, acompanha o meu destino, me faz tão feliz assim. Oi! Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Tá aí, você curtiu essa linda música, com Santana Cantador. Agora 5:56, não quer que o programa acabe não, diga logo, 6:54, vem aí o bloco da notícia. Manhã Nordestina, notícias com credibilidade, só aqui. Chegando para você o bloco da notícia em Serra Talhada, vai chegar aí a terceira feira de literatura de cordel, bom demais. Vai ter teatro, vai ter música, muita coisa bacana, e você que não conhece, uma mesa de grosa, vai ser dia 16 lá no Museu do Cangaço, dia 16 desse mês, a partir de segunda-feira de hoje a 8, até dia 20, um show de música, poesia, teatro e muita coisa bacana. Então você não pode perder. Quero falar para você, meu amigo, minha amiga, Rádio 9 FM 87.9, você está na comunicação de João Leite. Tem notícia? Tem sim. Mirandiba, homem é fragado com celular furtado e diz que comprou na Feira do Rolo em Serra Talhada. Por volta das 23:40 do sábado, policiais militares do 8º BPM apreenderam um celular com ficha de furto durante rondas em Mirandiba. Os policiais faziam patrulhamento ostensivo pela cidade quando abordaram um homem que estava com atitude suspeita em um local esmo e desconhecido, e descobriram que o telefone que ele portava era de procedência ilícita. Então fica aí a dica, muito cuidado quando for comprar um celular, para não comprar celular de procedência duvidosa. Homem que tem familiares em Salgueiro é morto a tiro em Belém de São Francisco. Um policial militar matou a tiros na noite de sábado em Belém de São Francisco Lázaro Maciel Soares, conhecido como Careca da Lotação. Isso porque um homem casado com relacionamento com a filha do homem que foi vítima, que morreu, e ele foi reclamar que não queria um relacionamento da filha dele com um homem casado e terminou o policial atirando nele. Para você ver a coisa como está, a questão da violência, que as autoridades, não só de Mirandiba como de região, tome providência. Mega Sena acumula e prêmio vai para 40 milhões. Programa chegou ao final. Amanhã tem muito mais, se assim o Criador me permitir. Daqui a pouquinho, lembrando a você que a partir das 7 horas tem aí o guia eleitoral, que é obrigatório. Até amanhã, se assim o Criador me permitir. Nada é

Atenção, emissoras de rádio. Começa agora o horário destinado à propaganda eleitoral obrigatória. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, olá, pessoal. No programa de hoje você vai ouvir somente depoimentos de pessoas que votam 40. Escuta aí. É 40, meu patrão! Me chamo Tereza Cristina, sou agricultora, professora e estudante do curso de serviço social. Voto no 40 porque é visível a evolução do município de Mirandiba em todos os aspectos: saúde, educação, assistência social, infraestrutura, agricultura. É o desenvolvimento acontecendo. Merenda de qualidade, PAA, agricultura fazendo parte da merenda escolar, transporte escolar nos quatro cantos do município, pagamento de professores em dias e também transporte universitário para as cidades vizinhas. Evaldo Bezerra, fazendo mais e melhor. Oi, eu sou Socorro Davi, trabalho na Escola André Nunes, voto no 40 porque tenho consciência do que é melhor para a minha cidade. Doutor Evaldo já provou que é capaz de fazer mais e melhor. Então, vamos continuar com o progresso. 40. Vote certo, vote com coração, vote 40, é o nosso prefeito! Eu, Ivani Nunes Barbosa, sou professora inativa, voto no 40 por amor e dedicação, pelo trabalho que ele tem feito no nosso município nesses 4 anos. Você também vote 40, Mirandiba no rumo certo. Eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu tô com o Evaldo, trabalho não vai... Salário já atrasado, nunca mais, Deus me livre, aqui quem manda é o Cabeça Vermelha, é 40! Eu não quero mudar, eu tô com o Evaldo, o trabalho não vai parar. Meu prefeito mostrou como é que faz. E aí, família Mirandibense, Zé Bonifácio, Zé Preto, passando aqui para confirmar mais uma vez o voto no 40. Evaldo e Gilberto, vou entender que o trabalho vem sendo bem feito e continuará sendo bem feito. Tamo junto, 40, Mirandiba pra frente, vamos embora! Evaldo 40, Gilberto vice, por amor a Mirandiba. Os homens trabalharam, reformou o hospital, construiu um pátio de eventos, asfaltou e calçou diversas ruas, fez a feira de animais, escola em Tupanaci, fez praça em Cachoeirinha, quadra, ampliou a escola de Cachoeirinha, sistema de água da divisão Jardim e Telha, construiu o centro de abastecimento, comprou carro para saúde e educação, ônibus escolar, pagou até salário da gestão passada. É por isso que eu não vou mudar. É 40, é Evaldo, é 40. Dá uma pena, mas não posso fazer nada. Eles devem estar pensando no tamanho da lapada. Eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero mudar pro salário não atrasar. Eu sou Silvana Silva, sou filha do Esperito Cassiano, do Olho da Aguinha. Estou com 40, estou com Evaldo, porque o trabalho vai continuar mais 4 anos. Construiu o centro de abastecimento, comprou carro pra saúde e educação, ônibus escolar, pagou até salário da gestão passada. É por isso que eu não vou mudar. É 40, é Evaldo, é 40, Mirandiba. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Propaganda eleitoral obrigatória. Nós não recebemos material do partido. Nova FM Mirandiba, a sua rádio. Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 7:08. Temperatura 23 graus. Thank you. pra cidade. Saudade do louco gero de mato de alta qualidade. Gira a bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zen, porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. No céu da sua boca hoje tudo fica zen, porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. Às três e eu só chego aí. Às seis, minha vida era boa. Talvez, olha só o que você fez. Hoje eu não aguento mesmo. Sem você no lençol, xadrez. É que eu tiro só de mim, me dei. Sorro pro pafão francês. Nosso caso é fraternizar. Não vai ter de férias um mês. Então aturou o susto, sujei de poeira a minha panameira. Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira. É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gados. Só pra ter a vista mais linda, o beijo da morena e um cavalo selado. Gira a bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zen, porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. No céu da sua boca hoje tudo fica zen, porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. A frequência da boa música. Alguém apaixonar. Tô aqui na mesma dúvida, se caio na sua vida ou na vida maluca. Se vejo várias bocas ou assumo uma, se deito em várias camas ou só na sua. Alguns amores que me fizeram de chão só pra poder pisar.